Corra o meu egané para si, para si. Quando vim empatar, perdi que aqui se o egané tentarei. Rapino ra, rapino ra, rapino ra.